Depois de tempo você foi partir pra uma nova jornada, um sonho a seguir. A faculdade te levou pra longe de mim, mas eu sabia que o amor ia triunfar no fim. No silêncio da saudade eu guardava o teu calor, cada lembrança tua um fio de amor. E quando o sol da manhã desenha um novo dia, eu sei que o nosso amor brilha com uma força que irradia. Laranja ultra forte como o nosso amor, brilha intensamente, nunca vai se apagar. Dois corações que dançam sob o mesmo céu, o amor é válido em qualquer cor, qualquer papel. Te vejo novamente e o mundo se ilumina. Nossos risos são a prova de que o tempo é apenas uma esquina. Toque teu é como um raio de sol, e eu vejo no teu olhar todo o futuro, todo o sol. Oh, oh, oh. No silêncio da saudade eu guardava o teu calor, cada lembrança tua um fio de amor. E quando o sol da manhã desenha um novo dia, eu sei que o nosso amor brilha com uma força que irradia. Somos a prova de que tudo é possível, que o amor é válido e sempre é incrível.